abre os olhos de manhã. Penso em você, perdi a hora. Tenho tanto pra fazer, pra lhe dizer. Eu estou só começando. E quanto mais tento acordar, mais pareço estar sonhando. Fecho os olhos pra te ver. Quero você, vem, mas não demora. Nada mais me interessa, eu tenho tanta pressa. O dia vai passando, e quanto mais tento acordar, mais pareço estar sonhando. E quanto mais tento acordar, mas pareço estar sonhando. Sigo a minha caminhada, na mochila quase nada, só nós dois e nada mais. Mas agora tanto faz, tudo que deixei pra trás no seu olhar, restos de sol. Aonde quer que eu vá, penso em você. Não preciso dizer nada. Essa é a nossa canção. Deito no chão, é madrugada. E quanto mais tento acordar, mais pareço estar sonhando. Mas pareço estar sonhando. Sigo a minha caminhada, na mochila quase nada, só nós dois e nada mais. Mas agora tanto faz, tudo que deixei pra trás no seu olhar, restos de sol. Pareço estar sonhando. E quanto mais tento acordar, mais pareço estar sonhando.